Ô, tia Nilza, quanto é que tá custando a hora? A hora custa 1,50. Bom, então coloca uma hora pra mim. Olha, chegou este jogo novo aqui. Vocês não querem experimentar? Que legal, então coloca 2 horas pra mim. Pode usar a televisão número 3. MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo, Felipe Zu. E aí? tá rico o repertório aí, né? Ah, tá bom, tá de boa aqui. Tá de pariu. E aqui também, Neilson Lopes. Buenas noches. Puta que pariu. Mal falo português, vem tirar uma de gringo. O Neil, você não tá nessa onda de Pablo Escobar aí também não, né? Eita, eita. O resto. Né? Não, você não tá, beleza, eu estou tranquilo. Toca o barco aí. E junto com a gente aqui também, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, beleza? Tamo aí de volta. Tá com sono, Eduardo? Por que eu estaria? Não sei. Tá com o cara, tá com voz de quem tava dormindo. É porque ele tá baianando hoje, aí tá meio assim. E também aqui, ele, Ricardo Spider. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Hoje a filosofia do dia é a seguinte. Se você é feio, pobre, burro, e mesmo assim tem um monte de mulher dando em cima de você, só tem uma explicação. Você mora embaixo de uma zona. Ou tem o pau grande, né? Ou tem o pau grande. Meu Deus, mora embaixo da... Que pariu. Bom, pessoal, então, pelo que vocês leram aí, né, já sabem que hoje nós vamos falar sobre locadoras, o recinto aí... Que o muitos... inferno na Terra, né? Muitos de nós aí frequentaram, né, incansavelmente, né? Finalmente nós vamos gravar do locador, né? Finalmente, é que... Pelo amor de Deus. Vocês não sabem aí, mas a gente já tá tentando gravar isso já há muito tempo, né? E só agora a gente tá conseguindo. Bom, então está todo mundo aqui ansioso pelas histórias aí de locadora de cada um aí. O Eduardo que dormia na locadora, o Nilson que comprava pão pra ir na locadora. Caralho, até isso. O Spider ficava se pendurando pra ir na locadora, enfim. E a gente já vai voltar aqui pra falar sobre locadoras, mas antes uma palavrinha aí do nosso querido patrocinador e nosso parceiro aí, na verdade, não é? Fala aí, Desert Studio! Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Bom, gente, então todo mundo pronto aí para falar sobre locadoras? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Ready, go! Vamos começar aqui a nossa brincadeira ou a nossa diversão, né? Nas locadoras. Quem que não frequentou esses locais aí que tinha os pivetes, né? Muita gente aí se matava aí dentro das locadoras. Porra, pra... trocação de tapa. Tapa, xingamento. De locadora, derruba controle, briga, voa. Ah, caralho, velho. Então, vamos começar as nossas histórias aqui com ele, Felipe Zu, vai lá! Então, primeiramente eu trocava água por horas de jogo aqui no Nordeste. Ah, não, tô brincando. Puta que pariu. Ai, ai, ai, o cara tinha água no joelho, o pessoal já tava ali, né, esperando. Ah, a Cris era braba, pô, na época a gente mijava areia, velho. Então, meu Deus, ainda bem que é um nordestino falando disso, porque se fosse nós era preconceito. Pois é, né? É, tá vendo? Não, mas sim, uma história boa que eu me lembro de ter vivido na locadora. A locadora ficava a uns dois quarteirões lá de casa. Era a locadora da Dona Tatá, velho. E essa Dona Tatá era uma senhorinha, velho. Peraí, repete. Dona? Dona Tatá. Tatá, me entendi. Era... Dona Dada. Ah, Dona Tatá. Tá, bom. Tá, então. E... Então tá, né? Então tá. Eu já vi esse filme antes. Então, ela tinha vários Mega Drives, vários Super Nintendo e tal. Era logo no começo que as locadoras chegaram lá perto do bairro. E a gente acabou descobrindo, certo? Lá na casa do meu vizinho, a gente saía muito pra ir pra locadora junto. Que a mãe dele, um certo dia, chegou com um relógio de parede maravilhoso, pregou lá na sala. E a gente notou uma certa semelhança com um relógio de parede que a Dona Tatá marcava as horas de jogatina da gente, né? Então, a gente parou uma semana, mais ou menos, para estudar como se voltava a hora naquele relógio, para poder a gente ganhar uns minutinhos a mais lá. Meu Deus, os caras mancomunando como passar a Dona Tatá pra trás. Vocês davam um golpe na senhorinha, é isso mesmo? Tá vendo? Não, Felipe, não. Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso, cara. Então tá. Rapaz, corrupção é de berço, mano. Caraca, então, brincava. Você fez o delito do pão agora parecer coisa de Júnior. Então, né? Então. Coisa de amador, né? O que acontecia, na verdade? Não era só a gente teve a ideia de mudar, a gente conseguia mudar na hora, mas todo mundo que tava na locadora no momento ganhava a hora. Então todo mundo era comparsa, né, velho? Todo mundo chegava, não, vamos voltar mais 20 minutos aí da hora da galera e tal, cala a boca. Quando Dona Tatá saía pra tomar uma água, sei lá, tirar água do joelho, quer dizer, terra, né, não sei. chegava lá que ela ia, velho, naqueles passos dela bem lentinho e tal, ela devia ter uns 70 anos na época. Nossa senhora, então Dona Tatá Caraca, eu tô me sentindo mal por vocês. Eu também, cara. Tava sério. Quase. Ah, ninguém nunca se sentiu mal, não, velho. A gente era pirralho, ninguém tinha dinheiro. Eu fico imaginando assim, a dona Tatá saía, né? Aí o Felipe olhava pro amigo dele assim. Velho, falava, meu... assim, falava assim, ó. Então tá, vai. Ah, vai, se fuder, velho. Então, dona Tatá. Caralho, velho. Não tá dando pra contar essa porra dessa história, porque. Vai lá, vai lá. Exatamente, não tá dando pra contar a história. Hein? Pois é, não tá, né, velho? Puta tá merda, velho. Tá... Ô, velho. Que pare. Então, aí quando ela levantava, que ela saía, né, quando ela entrava pra casa dela e tal, que ficava na garagem, a locadora, porra, todo mundo se oriçava, né, velho? E não conseguia falar alto, a galera ficava com medo de fazer barulho e tal. Todo mundo já olhava pra nós dois, velho. Virava assim, todo mundo, bora, porra, vai. Faz aí as paradas e tal, meu irmão. E dava um dava pezinho pro outro e tal, tá ligado? O moleque pega. Vai lá e ele vai. Voltava 20 minutinhos e tal. Beleza. Nisso a gente jogava mais ou menos uns 40 minutos a mais por dia, né, velho? A gente pagava uma hora, duas. Jogava uns 2 horas e 40, vamos dizer, 1 hora e 40. Até o belo dia que ela decidiu voltar antes, né? Acho que ela disse, ah, não tô com vontade de mijar não, vou voltar mais cedo. Aí, todo... Meu eu velho. Fico imaginando ela, cara. Vocês começavam a jogar às 8 horas da manhã, dava meio-dia, ainda era 9. Mano, a véia ficou ligeira, velho. A véia ficou ligeira, porque, tipo, nunca vi ela andar tão rápido na minha vida, velho. Pra poder pegar a gente, velho, antes da gente sair. Cara... A locadora em peso, velho. Acho que tinha uns 15, 16 moleque na hora, velho. Quando ela voltou, velho, mais cedo, a galera, puta que pariu, velho, fudeu, não sei o que e tal. Ela, todo mundo pra fora, não sei o que, tá. E pegou um guarda-chuva, mano. A mulher incorporou o pinguim do Batman. Foi atrás da galera, velho. Meu irmão, era cada um por si. Um moleque jogava o cara pra trás, o outro tentava sair. E era. Pô, na garagem dela era uma garagem de portão de madeira, tá ligado? Tipo, tinha a porta pra você subir o portão. E tinha uma portinha só que era. Tipo, dava dois, três moleques pra sair de vez, entendeu? Não dava todo mundo. Velho, todo mundo se esparramando. Ainda teve nego que levou chuva. Puta que pariu, foi foda, velho. Mas aí. Nossa, então quem começou o conceito da Umbrella foi a dona Tatá. Olha aí, Umbrella. Tá vendo? Ela já tacava com Umbrella naquela época. Velho, foi tenso. Foi muito tenso, velho. A gente passou uma semana sem ir lá. E aí a gente com a cara de pau pra ir e tal. Porque quem tava lá dando pezinho era eu, né, velho? E o cara tava mudando. Então a gente foi os mais marcados, né? E aí quando a gente voltou, a véia tava ligeira, velho. Tinha o relógio na parede, mas ela tinha dois relógios no pulso agora, velho. Aí. Pô, mas vocês voltaram então? Claro, velho. A gente vai andar 5 quarteirões ou 2? Ah, 2, né? Sempre. É lógico. Ah, eu cansei de andar 5 por causa de coisas do tipo. A gente chegou, né? Uma semana sem ir, a gente tava indo na outra. Mas, porra, era muito cansativo, velho. E o que fazer? E aí a gente ficou com medo dela ir falar na casa da mãe da gente falar e tal. Ah, pois é. Mas é. Ficou pinando lá, velho. Tu sabe que Dona Jane era foda, né? Então... Sobe pro pé que eu tô aqui. Sobe no pé. Qual era o nome da fruta? Pé de jambo, velho. Sobe no pé de jambo. E vocês iam lá pra jogar o quê? Pô, eu jogava muito Internet Superstar Soccer, jogava Bonanza Brothers no Mega, a versão do Nossa, Mega. Nossa, cara, mas nessa época já tinha Play 1, já tempo. Já, pô, mas ela não tinha dinheiro, né, velho? E outra, Mega Drive pra mim sempre foi mais foda do que o Play 1. Eu não aproveitei muito o Play 1. Mega Drive, Super Nintendo, pra mim, foram os dois consoles que marcaram. Depois disso aí, só veio pra mim um Saturno, que eu não fiquei muito tempo com ele. E um Neo Geo, né, velho? O Neo Geo aí eu não precisava ir pra canto nenhum mais, né, velho? Era só em casa. Cara, você tinha um Neo Geo, velho. Você foi feliz, hein? Caralho, um Neo Geo. Caralho, Neo... Aí, ó, depois fica reclamando que eu chamo você de rico, velho. Você era o Neo Geo? Ô, velho, sabe quanto que era o Neo Geo naquela época? Dava pra comprar quase uns 5 Super Nintendo, maluco. Você é louco. Pô, mas meu pai trouxe de fora, velho. Meu pai viajava muito pela empresa. Então, era o Neo Geo CD? Era o CD? Era o CD, ah, então, ter um Neo Geo CD é a mesma coisa que jogar Metal Gear, cara. Mas fica olhando lá, joga. É, mas realmente... era um Neo Geo, né, velho? Mas era um Neo Geo, né? Rapaz, realmente os loads daquela porra era demorado virar do caramba, velho. Tá louco. Porra, ninguém ligava pra isso na época, velho. Eu mesmo não ligava pra porra nenhuma. Eu tinha um Neo Geo em casa, eu podia jogar Fatal Fury, podia jogar Samurai Showdown. Olha, se eu tivesse em casa, realmente eu não ligava. Mas agora na locadora... A locadora era foda, velho. Ah, não, daí... Eu fui jogar Neo Geo na locadora. Eu fui jogar Super Nintendo. Sim, joguei... Claro que tu não ia jogar Neo Geo na locadora. Se tu tinha em casa, por que tu ia jogar na locadora, cara? Não, mas às vezes... Pronto, o Mega eu tinha em casa, velho. Mas eu ia jogar na locadora. Nossa, mas daí é muita fomeagem. Eu não tinha, né, pô? Então eu queria jogar lá com os caras. Aí é muita fomeagem. Hoje, mas às vezes você só conseguia jogar alguns jogos, tipo, o Felipe ia lá pra jogar internet Superstar Soccer, porque a galera tava lá na pira de jogar, né? Sim. Justamente, velho. E ele não podia levar pra casa, porque senão eles iam atrasar o relógio da madeira. Mas Felipe, você jogar... Dona Jânia ia sair com chinelo, isso sim. É. Jogava Ronaldinho Soccer, na verdade. Né? Era isso que eu ia falar agora. Você jogava Internacional Superstar Soccer. Ronaldinho 98! Ronaldinho 98, mano. Forte bomba! Aí, falava assim, que rock, que lindo! Yes! Bro! Puta que pariu, cara. É, então é essa a história aí, Felipe? É, depois eu conto outra aí. Então tá. Então tá, né? Então tá. Tá. Então tá. Nossa senhora. Então, vamos acordar aqui o nosso querido amigo Eduardo aí. Eduardo, conta aí pra gente alguma história sobre locadora, Eduardo. Então, cara, a história que eu tenho é uma história marcante pra mim, porque é o seguinte. Sempre que rolava de... férias de fim de ano, ou então férias de meio de ano, a gente ia pra São João del Rei, onde moravam os meus avós lá, por parte de mãe. Então, sempre que eu ia pra lá, a gente ia pra casa, eu ficava na casa do meu primo, e que era, gostava de jogar videogame também, e era mais velho que eu, que é justamente o meu primo que eu herdei os bonequinhos lá da coleção. Quem ouviu o cast lá do desenho vai lembrar. Eu ia na casa do meu primo e tal, gostava de jogar. Então, né, nessa vez que eu fui pra lá, a gente chegou na quinta-feira e ele ficou a quinta-feira inteirinha falando: nossa, que tem um jogo muito legal do Mario, que não sei o que, que a galera toda tá andando de kart e você joga o casquinho no adversário e você faz ele bater, ele fica rodando na pistinha e você coloca a casquinha de banana, aquela coisa toda, e eu, criancinha, né? Era mais novinho, ficava fissurado. E fiquei, nossa, eu tenho que jogar esse negócio do Mario. E eu não tinha o Super Nintendo ainda. Eu tinha só o Master. Então eu fiquei fissurado. Falei, nossa, eu tenho que jogar esse Mario. Tem que ir pra casa chorar pra mamãe pra ela comprar. Não, não. Aí fiquei fissurado. Falei, nossa, aí sexta-feira, sempre que eu ia pra lá, que a gente ficava no final de semana, sexta-feira era o dia de ir na locadora, pegar os jogos, aí pegava a quantidade que desse pra ficar até a segunda. Então a gente acordou na sexta-feira, fomos de manhã cedinho, chegamos antes da locadora abrir, pra gente poder pegar o jogo do Mario. E eu tô lá assim, pra mim era só jogo do Mario. Pra mim, meu primo tava falando mentira, nem existia o jogo, nem nada, a gente ia acabar escolhendo outros jogos. Aí ele chegou lá na hora que abriu o locador e tal, perguntou se o jogo tava lá e tudo, o dono falou, não, não tá não, mas vai devolver hoje. Aí, beleza, vamos ficar aqui no locador até a hora que o cara devolver o jogo, que a gente vai embora só com o jogo. Vixe, beleza, eu fazia muito dessa. Fazia muito dessa. Acampamento do caralho, velho. Fomeagem dos infernos. Era, isso aí, e a gente era criança. Assim, ele era mais velho e tal. Ele devia estar com, tipo, uns 15 anos e eu devia estar com uns 8, saca? Então, tipo assim, vamos ficar aqui esperando até o jogo chegar. Beleza, vamos ficar esperando. Ficamos no locador, cara. E foi dando hora do almoço e a gente com fome e coisa e tal. E já preocupado. E naquela época não existia celular, não existia nada disso. Então, o pai da gente sabia que a gente saiu pra ir na locadora, mas sabia que a gente ia voltar, tipo, no máximo em 2 horas e tal. Credo, já... 2 horas? Porra, mas a locadora era onde? Do dentro da cidade? Não, é porque sabia que a gente ia chegar lá e escolher o jogo, ia jogar alguma coisa na locadora, depois ia voltar. Esse negócio de escolher demora pra cacete. Apá, duas não, mas a gente ia jogar 1 hora na locadora. Ah, 2 horas é quantas partidas de Ronaldinho Soccer, hein? Então, ah, eu acho que umas 12, né? 12. 2 horas, deve ser umas 12, 13 no máximo. Caraca. Aí, cara, a gente ficou na locadora tempo todinho esperando. Então a gente rodou, olhou todos os jogos que tinha na locadora, capinha por capinha, não sei o que, aquela coisa toda. Ficamos vendo a galera jogando os negócios. Tinha nego que deixava a gente jogar junto com eles pra fazer, tipo... Tinha nego que lá pra jogar Bomberman, então a gente pegava pra jogar batalha, ficava fazendo rodízio no controle. Só o segundo controle, né? Porque o cara que tava pagando ficava no primeiro controle o tempo inteiro. Pois é, né, velho? Foda. E o foda de você jogar no locador quando você ia só, não sei se você se identifica também, era justamente os caras esmolando, né? Pra poder ficar ali. Ei, velho, deixa eu pegar um aí, velho. Vamos jogar de dois, bota um joguinho. Bota um joguinho de dois aí, vamos fazer não sei o quê. Ah, cara, cara, eu passei, e o cara querendo jogar Zelda. Eu odeio a Zelda. O cara jogando jogo de um play. Eu odeio mendigo em tudo quanto é instância, cara. Eita! Seja na locadora, que seja isso, na cara? Rua, seja no fliperama, seja no podcast gravando junto. Em jogo online sempre tinha muito. Qual jogo online aí? Qualquer um desses jogos online aí que você ganha dinheiro, às vezes para um cara do lado. E daí, me dá um dinheiro aí. É, ah, ou então assim, me upa, né? Me upa. Me upa, eu vou. Me upa, me upa, caralho, pô. Certo, é, deixa eu ir junto. Me bota na parte aí pra eu ganhar experiência. Ah, pra se fuder, vai jogar, nojento. Sabe como é que a gente chamava aqui? Ele chamava aqui pessoal assim de sapo. A ver se sai, vai sapiar em outro lugar, vai ser chato. Mas o Edu, na tua locadora, se o cara comprasse, sei lá, uma hora de play game lá, era o mesmo preço se ele usasse um ou dois controles? Era o mesmo preço. Na minha, tipo, começou assim, mas depois o cara falou, não, se for dois controles é mais caro, entendeu? Era nesse esquema. Então, na dona Tatá... Então, lá era o mesmo preço. Na dona Tatá começou o mesmo preço, depois que a galera fuleirou com o negócio do relógio, fudeu, foi tudo, velho. Dessa locadora que a gente ia lá, era o mesmo preço você jogar de um ou dois controles e jogar no controle normal ou no arcade stick. Né? E tinha uns turbo que era foda, né, velho? Tinha uns controles. Na locadora não chegou a ter turbo, não. Mas tinha os arcade stick pra jogar futebol e jogo de luta. Na minha tinha os turbos que você falou aí, Felipe, do Super Nintendo, assim, é esses que você tá falando? Isso, uns que eram meio transparentes e tal. É, esse mesmo. Mas, cara, eu odiava esse jogo, esse controle, principalmente pra jogar Street, cara, era muito ruim. Cara, esse controle pra jogar jogo de navinha e contra era um animal que atirava na velocidade da luz os bichos. O jogo de navinha era foda mesmo, mano. É, mas para os outros jogos ele funcionava bem mesmo. Realmente, para jogo de nave e tudo mais que tinha que tirar, funcionava bem. Mas agora, para jogo de luta, cara, era uma desgraça. O diagonal não pegava direito, era ruim para fazer os golpes. Era ruim mesmo. Enfim, mas era massa. O controle era bonito de ver, né? Porque ele era todo transparente, assim, e tal, com os turbos, chavinha de turbo individual e tudo mais, né? Pois é. Ô Edu, continua aí que a gente te cortou, foi então... mal aí, mano. Beijo do curto pra você. Muau! Ai, meu Deus do céu. É, aí então... Foi invejoso, velho. É, mano, recalque do Team Blue. É, beijinho no ombro. Aqui não existe essas coisas. Não, existe nada. Falou, viu? Vou ficar aqui calando essa cor de rosa. Aqui na minha testa não é inveja não, é viadagem. Vamos lá. Deixa estar. Aí, então, a gente ficou no locador esperando, fazendo os negócios lá e tudo. O cara foi entregar o jogo, era quase 2 horas. Aí, assim que ele entregou o jogo, cara, meu olho brilhou igual estrelinha de invisibilidade. Eu olhei assim e falei, gente, o jogo existe. Porque lá se alugava o jogo com a caixinha, sabe? Era o jogo completo, caixinha, manual, tudo junto. Eita! É, quando era. Porque naquela época era tudo original, né, cara? Tipo, Super Nintendo, Mega Drive, Master System. Não era nada. Tudo original. A locadora era. Na locadora era. Era, a maioria era. Aí então, porque aqui não. Nossa, na minha era tudo original, assim. Sério? Era tudo original também. Uhum. Super Nintendo, tipo, Mega, tudo original. Ou eu nunca percebi isso, mas enfim. Vai lá, segue aí. Aí, a gente pegou o cartucho lá pra gente jogar. Cara, quando a gente pegou, que o cartucho chegou, não, a gente vai alugar. Chegou um carinha lá e falou, não, eu vou alugar aqui. Aí meu primo já olhou e falou, não, vai dar merda. Aí começou a briga, eu só olhando assim, meu primo com carinha, quem quer levar o jogo, não sei o quê. Não, carinha mas como falando, assim briga? Vocês estavam lá 3, 4 horas então, esperando? O carinha falando que tinha reservado o jogo e a gente que tava lá desde antes do locador abrir. Tá, mas quem sabe isso é o dono, não é? Então, aí... O que que acontece? Na hora o dono não tava lá. Tava só, tipo, funcionário, saca? Porque tava na hora do almoço, ah, saca? Ah, meu Deus do céu. Tava na hora do almoço. O cara entregou, era quase 2 horas. Meu Deus do céu. Então o dono não tava lá, tava só o funcionário. Ele falou, pô, o nome dele tá aqui pra pegar o cartucho, mas vocês estão aqui esperando desde de manhã, eu não sei o que o Miguel falou com vocês. Eu falei, poxa, velho. Eu sei que eu achei que eu ia sair porrada, bicho. Comecei a ficar com medo, comecei a chorar. Agora chorou um pouco. Ah, mano. Ai, meu Deus. Essa eu vi chegando a cavalo já de novo. Eu sinceramente, Edu, não tava esperando. Essa eu não vi, cara. Essa eu vi fazendo a curva já. É, quando ele falou que começou a ficar com medo, eu disse, esse bicho já deve ter chorado. Não tem o Yoshi Island lá, começa... Aí é Edu, igualzinho, tá, que pariu. Eu comecei a chorar e tudo, mas depois o dono chegou lá e resolveu de boa. Porque tinham 2 jogos lá do Mario Kart, então o outro ia entregar naquele dia também. O que tava reservado, ele ia entregar, tipo, como a gente já tava lá esperando desde manhã, esse a gente ia trazer. O outro cara, eu podia pegar o outro jogo depois. Aí a gente pegou o jogo de boa e tal, e voltamos pra casa, cara. Rindo, satisfeito, alegre toda a vida, sem contar que pra que chegasse em casa ia ter... A surra cavalar. Ah, tu tá de sacanagem aqui. Se apanharam. Caralho, velho. Você tomou surra ainda, velho. Desapareceu, né, velho? A gente achei que tinha... Não, não é que não é. Né, cara? Os caras estavam esperando ele pro sorteio do bife, né, cara? Estavam esperando eles pro sorteio do bife. Os caras não apareceram pro sorteio do bife. Pô, fiz comida aqui pra vocês, tudo, vocês não apareceram, tão de sacanagem. Tome-lhe porrada. Ah, o Edu já tava chorando antes, né? Chorou com razão. É, mas depois a gente pegou, foi pro quarto, ligou o videogame e ficou jogando. Ai, tu semana ficou inteira. Feliz pra sempre jogando com a princesa, não foi? Não, cara, eu gostava de jogar com o Toad. É, deixa da tua onda, só porque o Mario comeu o cogumelo. Você não pode revelar os segredos assim, não, velho. É isso aí então, Eduardo. É isso terminou, aí, cara. Terminou com a surra, então. Terminou com a surra, cara. Mas valeu a pena. Foi... A gente passou um dia inteiro na locadora filando dos outros e ainda voltou pra casa com o Mario Kart. E com as poupanças doendo da lapada. Então tá. Então tá. Então. Vai se fuder com esse cantado. Então tá, né? Então tá. Tá. Então tá. Neilson. É tua vez, Neilson. Eu, Chapolin Colorado. Rapaz, eu vou contar uma história aqui que eu presenciei. Não foi minha, foi eu presenciei. Cara, eu ri muito, velho. Puta que pariu, bicho. Tipo, eu tinha uma... Não, eu tenho um amigo até hoje, só que ele não mora aqui mais no bairro. Ele mora em outro lugar. Rapaz, ele era daquele cara, igual o Spider falou aí. Ele era daquele cara que chegava e falava assim... Pô, cara, deixa eu jogar aí o jogo com você aí. O cara, não, cara, tô jogando aqui sozinho. Aí ele, não, cara, deixa eu jogar aí. Vou fazer um macetinho pra você. Aí tomava o controle do cara, não tem? Puta, tomava. Sacanagem. É, tomava o controle do cara e fazia o macete na tora. Aí jogava um pouquinho, uns 5 minutos, aí dava o cara o controle. Só que isso aí, eu sempre falava, pô, Jess, faz isso não, cara. Se o cara não quer, velho, não faz, bicho. Se o cara pedir pra você fazer o macete, você faz. Macete de mais vidas, essas coisas. Ele era um fominha, sabia de tudo, né? Aí, rapaz, o dono da locadora só foi olhando aquilo, cara. Só foi olhando aquilo. E eu falei, rapaz, vai dar merda isso aí. Toda vez ele... Aí o dono da locadora falava, rapaz, para com isso. E foi deixando, não tem? Não, só que o dono da locadora não chegou e bateu nele, né? Nada do tipo, não. Só que ele, velho... Avisou, ele Ele trollou o cara a nível master, maluco. Tipo, a gente chegou do colégio, a gente estudava de manhã, né? Aí chegamos de manhã, mano. Aí no dia anterior, o dono da locadora falou com a gente e ficou quieto, né? Ele falou, ó, eu vou fazer uma parada, eu não vou falar o que que é, mas vocês não falam pro ele que a gente vai fazer. Aí não, beleza. Rapaz, e ele era dito como um serrote, maluco, da locadora, né? Ah, era a mesma gíria aqui de Minas, serrote. É, ele falava bem assim, bicho, aí ele falava bem assim, Jefferson é o maior serrote que existe aqui, bicho, tá, pá. E era mesmo, ele era um serrote a nível master, mano. Rapaz, olha só. Aí o dono da locadora foi lá no material de construção, velho, e comprou um serrote e botou o nome dele, Jefferson. E pendurou na entrada da locadora, velho. Maluco, você tinha que ver a cara daquele moleque na hora que ele entrou na locadora. Rapaz, Eu ri de cair no chão, rolar, maluco. Rolar no chão de rir, maluco. Que bullying do caralho. Rapaz, eles quase chorando. Vou trabalhar essa desgraça aqui, mas não, velho. Você é filho da puta. Maluco, eu tava... Não tem quando você chora, a barriga chega a doer, o olho começa a chorar. Você começa a chorar, maluco, de tanto rir, velho. E o ar daquele falta, jeito, falta velho. O ar, porra, dá tudo foda. O cara não consegue respirar direito, é tenso. Bicho, minha barriga tava doendo, doendo, eu tentava parar e não conseguia, velho. Eu tava quase, quase morrendo, velho. E o cara tava... Cara, que fuleiragem da porra. É. Meu Deus, cara, que sacanagem fazer isso com o cara. É foda, velho. Eu lembro que por causa disso aí, ele ficou mais de uns 6 meses sem ir na locadora lá, cara. Ele falou que não ia entrar e não entrou mesmo, velho. Foi isso em outro canto, né, velho? Ele ficou... E, tipo assim... Mas a locadora... as pessoas puderam jogar em paz, né? Era a única locadora do bairro, assim, do nosso bairro. A outra locadora era no... Tipo assim, aqui é aqui o nome do bairro é Nova Rosa da Penha, né? Aí ele tinha que ir no 2, Nova Rosa da Penha 2... A gente falava no 2. Ele tinha que ir lá no 2, que tinha que andar quase umas meia hora pra ir no outro bairro pra jogar. Caralho. Era longe, cara, a pé. E sozinho, não conhecia ninguém pra pegar o controle dos outros lá, era foda. Não, lá no 2 era tenso. Se ele metesse a mão, ele levava tiro na cara. Os caras eram tensos. tô te falando que aqui era... Tá por fora. Mas hein, Eduardo? Oi. Assim que se fazia, né, os castelos de Grayskull aí pro Nils brincar, né? Não, aqui era... Você tá confundindo, é outro lugar, pô. É outro lugar. Tu falou que tinha tiro no cara, pô? Não, é porque era perigoso. Naquela época, realmente, aqui era um lugar bastante perigoso, cara. Os caras não mediam a consequência, não, maluco. Hoje tu já botou ordem no barraco, hein? Não, aqui, hoje em dia, você pode amanhecer o dia. Não tem, né? Era tranquilo. Aqui também dá pra amanhecer o dia. Agora, naquela época, filho, o pior atirava pro cara cair mesmo, doido. Eita. Tá, pô. É. Eu lembro no dia que a gente chegou do colégio, né, cara, e tava a galera lá reunida, tá, jogando, todo mundo em volta. E eu falei, que porra é essa, velho? Paz, aí o dono da locadora tinha acabado de chegar com aquelas mesinhas de fliperama, tá ligado, que tinha antigamente, que você botava a televisão em cima, era ela vermelha. E tinha os dois controle arcade. Era pronta já, né? Rapaz, aquilo foi uma sensação na nossa locadora aqui, bicho. E era um videogame dentro? Era o PlayStation dentro. Ah, tá. Cara, aí chegou aquele X Plus 2, maluco. Puta. Rapaz, a gente fazia assim, né? Como a gente era muito chegado um do outro, aí cada um pagava... meia hora, a gente fazia um mini campeonato entre a gente. Maluco, a gente chegava 8 horas da manhã e saía, era o quê? 4 horas, 5 horas da tarde, a gente nem viu o dia passar, maluco. E jogando X Plus Alpha 2. Aquele jogo, a gente... Não sei se você lembra, Tibu, que a gente encaixava... Dava pra encaixar combo... Sim. Com e super junto, né? É, o combo com especial e dando outro especial, emendava outro especial junto. Isso, rapaz, se tu... Aí cada vez que tu matava o personagem com um tipo de super, dava uma animação, né? Sim, tinha um amigo nosso que o cara era tão viciado, porque ele tomava conta da locadora. Aí ele jogava junto com a gente. Rapaz, se ele te pegasse com o Zangief, cara, você podia soltar o controle. O bicho era filha da puta, velho, fazia combo infinito de você, velho. Aí tinha um amigo nosso, mano, que ele ficava com a mania bem assim... Aí ele ganhava, ele falava, eita perereca, ficava puto, maluco. Como assim perereca, aí, cara? Eu lembro que a gente segurava um, pensa só, cara, a gente segurava um do lado, do controle da maquinazinha, e o outro do outro, sabe por causa de quê? Os caras jogavam assim, batendo, velho, dando horiyuki, batendo, era uma batalha, maluco, os caras falavam, caraca, se a gente... Uma vez, quase que a televisão de 29 caiu de lá de cima, maluco. Falei, caralho, os caras... Que pariu, cara. Os caras tava maluco, é, para. A gente treinava tanto, tinha vez, que os moleques... Uma vez que a gente pegou um amigo da gente e falava assim, não, a gente só pode jogar, a gente falou beijo com o outro, né? A gente só pode jogar treinando um com o outro. Se a gente pegasse o cara treinando, aí não deixava a gente jogar, não, mano. Aí a gente pegou um amigo nosso, mano, treinando, já chegou lá no locador, e tava bem lá naqueles... Não sei se você lembra que tinha uma opção lá que você treinava os combos. Ah, sim. Hoje é o trial, né? É. Aí os caras... Ah, você tá treinando, né, filha? Por isso você tá só o vício, né, velho? Caramba, você é um viado mesmo, hein, velho? Rapaz, o bicho encarnava nos combos, maluco. Era foda. Puta que pariu. Esse jogo eu joguei muito também. Era muito bacana. E o... Cara, inclusive, eu acho uma pena mesmo que até hoje a Capcom não tenha feito nenhum outro Street usando esses personagens da Arika aí, né? Porque a Arika tinha os personagens deles mesmo. Personagens muito melhores que muitos do Zero aí, né, cara? Fácil. E o Trin Dark. O 3, é, tipo assim, a gente jogou. Eu cheguei a jogar esse 2 no fliperama, que na época lá que tinha um salão, que só que era em outro bairro, era longe. Tinha um salão aqui que tinha várias máquinas de fliperama com essa porra aí, cara. Nossa senhora, velho. Vivia lotado, velho. Mas a história é que a gente ficava lá na fomeagem jogando Street Fighter. E se não segurasse do lado do outro, caía tudo, maluco. Então. Mas agora, que tu tá na fomeagem não é novidade, cara. Tu tá na fomeagem há 30 anos, cara. Não, como antes não era não, cara. Como antes, praticamente saía do colégio, só guardava a mochila, voltava. Pois é, hoje nem em colégio tu vai mais. Ah, hoje mas mesmo assim, não fico o dia todo jogando, não, você tá louco? Porque trabalha, né? Porque senão o videogame não aguenta. E a esposa deixa ele. Então tá, né? Então tá. Então agora eu vou contar aqui uma história aqui sobre locadora, né? Nada assim fantástico comparado à história do nosso amigo Niso com a TV que quase caiu aí. Mas... Porra, não, mas... Que pariu. Se não for melhor que a do Neilson, é melhor você ficar calado, velho. É, mas não é melhor mesmo. Mas vamos lá. Puta merda. Bom, primeiro... a locadora do... Eu vou mencionar aqui, muitos dos meus amigos que escutaram, deve ser um ou dois. vão lembrar, né, que é a locadora do Kid Games, né? O Kid Games, que era uma locadora muito legal, o cara começou assim, uma salinha que ele tinha. Que medo, cara, quando você falou locadora do Kid, eu associei a outra coisa automaticamente já. Se fosse pra lá pro Kid Bengala, meu velho. É tipo isso. Aí ele começou com uma locadorazinha pequenininha ali, com os Nintendinho, coisa e tal, papapá, né? E aí foi crescendo, botou várias TVs, vários Nintendos, aí depois começou a vir 3DO e Neo Geo e coisa e tal, né? Era bem legal. Bom... Eu sorte jogar 3DO na locadora. Mas o cara era muito, muito safado, cara. Tinha um colega meu que ele trabalhava, né? Ele era bem mais velho que eu e os outros rapazes, mas enfim... E ele trabalhava numa empresa de ônibus aqui da minha cidade. Então ele recebia vale transporte, mas ele ia de bicicleta. Então ele vendia os vale transportes, entendeu? Que era na época da fichinha. Opa, eu fazia isso aí também, hein? Opa. Pois é. Não sei quem aí, fui. E aí o que ele fazia? Ele ia a gente ia na locadora e ele pagava o tempo com as fichinhas, né? Então era a fichinha, o preço que da hora... equivalia a mais ou menos meia fichinha. Mas ele cobrava uma fichinha inteira pela hora. Ah, mas é porque é moeda, né, cara? Você não, não tá mais pagando. Pois é, mas dinheiro, assim, cara. A gente se sentia lesado. Mas era, né? Mas era assim, tava sobrando, não gerava custo, enfim. Faziam isso no fliperama que eu ia também. Pois é. E então, o que que aconteceu? O cara fazia isso, e aí, se ia jogar de dois, era 15 minutos a menos, né? Nossa... Pra jogar de dois, o preço era pra 45 minutos. O preço de uma hora era 45 minutos. Se deixava cair o controle, era 15 minutos a menos também. Então tu tava fudido, né? Se tu jogava de dois, tu jogava 45 minutos. Se deixasse um controle cair, era 30. Se os dois deixassem cair, era 15 minutos. Caraca, que pariu. Então era aquela tensão, né? Não podia jogar nada assim com as pernas abertas. Sempre, né? Com a mão em cima do colo pra não deixar cair o controle. Mas enfim. Caraca. Sempre acontecia, né? O Tim Blue, eu lembro que o cara deixou o controle cair 3 vezes, ele botou meia hora. Será por quê, velho? O cara perdeu uns 30 minutos, ficou chorando. Teve, e saiu devendo 15 ainda, né? Não, é tipo assim, se deixasse o controle cair no chão, era 10 minutos, perdia 10 minutos. Pois é, mas aqui era aí 15. Ele deixou cair 3 vezes, botou meia hora e acabou. Sim, pois é, mas eu falei pra ti, aqui é 15. Eu sei, mas peraí, eu tô falando assim, o dono da locadora pegou o controle da mão dele, desligou o videogame, aí ele saiu andando, mano, triste, com aquela cara de doido, eu ri, velho. Nesse rio só das desgraças dos outros, né, cara? Olha, a desgraça alheia. Eu acho engraçado que nunca, nunca aconteceu porra nenhuma com o Nilson, né? Ele nunca quer dizer as coisas que aconteceu. É sempre o um amigo do amigo, né? Um ouvi dizer, né? Esse não era amigo, não. Esse era cara que aparecia lá no locador e ficava jogando. Tá bom. Tá ligado em outras horas quando tem aquela mulher que a galera faz pergunta de sexo, sempre pra uma amiga que mandou perguntar, um isso, amigo. Isso, tá. É. Bom, não é isso. Continuando a história do Kid Games lá, cara, então assim, eu frequentava essa locadora muito, cara. Eu frequentei muito, durante muito tempo. Assim, eu ia segunda-feira, em vez de ir pra aula, eu ia na locadora. Na terça eu ia pra aula, na quarta eu ia pra locadora, na quinta eu ia pra aula, na sexta eu ia pra locadora. Caraca, mas você faltava aula pra ir pra locadora? Matava a aula direto. Caraca, cara. Nem abri a locadora, ah, tava lá. Puta vida, hein, cara. Por que tu acha que hoje eu faço podcast, cara? Porra. Muita coisa se explica. É, muita coisa se explica, exatamente. Bom, enfim. E, pô, várias vezes a gente tirou a esposa dele da cama pra poder abrir a locadora pra nós jogar, cara. Meu Deus, vai acordava a véia, mano. É, não era velha, ela era moça na época. É porque... Era um casal jovem. Falo Dona Tatá e é só velha. É, pois é, não, mas aqui o casal era jovem. Então era eu, e aí depois dava umas 8 horas, chegava a turma da escola, cara. Já deu até supervisora e coordenadora de escola procurando os alunos lá no locador. Eu lembro disso uma vez, cara. Ô, Tim Blue, tinha uns caras que... Na moral, 8 horas da manhã, o cara nem abriu o locador. O cara, abre aí, cara, bom, anda aí, era aquele jogo. Cara, batia na janela do quarto da mulher, cara. Vai abrir, tá na hora. O dono da locadora olhava pro moleque assim, tem aquela cara quando você olha pro lado assim. Aí ele olhava assim. Calma aí, pô. O cara tirando remelo do olho. Cara, ainda. A mulher toda descabelada de roupão, sabe? Aqueles roupão que com um bebê no colo, sabe? Tá ligado? Toda amassada, lá abria a locadora, cara. O cenário do incômodo. Oxe, mesmo. Cara, nossa, cara, isso era direto. Na época, Mortal Kombat 2, Street Fighter, cara, joguei muito. Cara, a gente não fazia essas coisas, mas a gente... Chegava, tipo, o locador abria às 9, era 8:30, nós estávamos embaixo lá já, azucrinando, entendeu? Senhora. Tipo, esperando, a gente nunca acordava. Agora, pelo que eu lembro, acho que não, mas a gente sempre estava ali na expectativa. Então, o cara mal também. Abria aquela porta de ferro assim, você já meio que passava por baixo, sabe como? Era nesse esquema. Pois é. A locadora daqui também era abrir essa hora aí, tinha vez que tinha quase 15, 20 caras esperando, maluco. Falei, pois cara, fazia muito isso em Lan House também, velho. Porra, era foda. Então, gente, então era assim, cara, era direto. Eu e um amigo meu, do Gente Boa, pena que depois a gente ficou sabendo que ele era fronha, né? Eu não sabia. O pessoal achava de certo que eu também era. Para com isso, velho. Para com isso aí, velho. Como assim? Oi, Eduardo. O cara vai falar merda de fronha sendo frango. Caralho, velho, morde fronha é foda. Pejorativo aí, velho. Tu, velho. Eu fiquei, convivi com o cara muito tempo, mais de 5 anos, cara, todos os dias. E eu nunca percebi que o cara era gay. Claro, nunca. Todo mundo sabia, cara. Todo mundo sabia que o cara era gay. E eu não sabia, cara. Ai! Mas eu não... Eu não tô dizendo no sentido assim, ah, me revoltei porque o cara é gay. Não, porque a minha inocência era tão grande que eu não reparava na maldade das outras pessoas, entendeu? E as pessoas falavam horrores, a gente namorado, coisa e tal. Eu nem aí, porque tava cagando pra isso. A gente tava sempre junto, sabe? E eu nunca soube que o cara era gay. Depois que terminou o colégio, que cada um foi pra um lado, separou muito tempo depois, meu futuro cunhado, que morava na frente da casa do cara, né? Que conhecia ele, né? Coincidentemente morava na frente, me falou que o cara era gay. E eu não fazia ideia. Cara, você não sabia o cara. Não sabia. Quando você ia fazer xixi e tal, ali do lado dele no mictório e tal, não é nada estranho, não. Nunca reparei nada. Você não sabia que o cara dava ré no kibe, né? Não sabia. Mas enfim, né? Mas o cara era gente fina e pra mim ele era... Teu eterno namorado. Uma boa pessoa. Não importa o que falasse da gente, eu não dava bola porque não levava na maldade, então... foda-se. Você deu saudades do abraço de amiguinho, né? Cara, eu tenho saudade daquela época. Realmente, tem mesmo. Muita saudade. Bom, enfim. Voltando lá pro Kid Games, então, a maior polêmica do Kid lá era justamente esse assunto, cara. De qualquer coisa, era 15 minutos que descontava. 15 minutos que descontava. Então, às vezes, a gente ia lá pra jogar uma hora, saía de lá jogando 15 minutos. Dependendo das circunstâncias que acontecia. Isso dava muita raiva, entende? Mas... deixou contra o cara no chão? Também, tudo, podia acontecer qualquer coisa. Era motivo de falava alto, gritava. Xingar. Isso, descontava 15 minutos. Mas o pico, assim, o ápice da revolta foi uma vez, um colega meu jogando Top Gear, botou, sabe que dava pra botar o nome dos bonequinhos ali, né, do carrinho. Uhum. Sim, sim. Então o cara botou o nome do carrinho de... Big Spirit, né, cara? Espírito de porco sempre, né? E aí ele viu aquilo ali. Ele viu aquilo ali e ele gritou, ó, 15 minutos a menos. E aí tá, daí terminou. Quando terminou o jogo dos caras, ele foi lá no videogame dos caras e falou: terminou o tempo, meus amiguinhos da buceta. Puta que pariu, cara. Não, o cara descontou 15 minutos porque tava escrito. Não, é, pá, essa aí foi demais. Imagina o cara chegando, ó, oh, turminha da buceta, vocês podem sair agora, viu? Aquele abraço. Então, era essa aí a minha homenagem ao Kid Games aí, de tanto tempo aí jogando no Kid Games. Ó, oh, joguei muitos anos. E ao teu namorado também, né? Nem sei. E ao Ronaldo, e abraço. Então tá, né? Então tá. Bom, então agora é a vez do nosso querido Spider. Se ele fala aí, gastar, Spider. Se ele não gastar 30 minutos nessa história, eu xoxo. Então, tá, cara, a minha locadora... é... Ah, tu tinha uma locadora? Não, pô. Ah, pô, né? Pessoa passou, né, velho? Pode falar, né? Cara. É maneira de falar, minha locadora é maneira de falar. Ah, é? Ah, obrigado, Nilson. A locadora que ele jogava. É, obrigado, Eduardo. Valeu. Você também é burro pra caralho, hein? Isso, obrigado, Eduardo. Caraca. Obrigado, Nilson. Tá louco. Vocês são foda. Eu amo vocês, velho. Chupa essa maçã, Timbu. É bom. Eu ia dizer, pode chupar maçã, pô. Agora... Eu ia dizer, eu vou I chupar outra it. Coisa, mas eu vou deixar pra lá. Que isso, mano? Eita, porra. Eita, ah, louco. Porra. Eita, perdeu porra. Censura. Não, é que aqui... quando alguém fala alguma coisa desse tipo, eu e os meus colegas da empresa, ou parente, enfim... Um se chupando aí. Como eu não tenho nenhum amigo homossexual que tenha um parceiro masculino, entendeu? Eu posso falar tranquilamente, eu vou chupar aquela gostosa, vou chupar a fulana. É isso? Eu não posso fazer isso, entendeu? Senão fica ruim. Vocês querem dizer que vocês apelidam um do outro, é? É. Segue, Spider! Caralho, velho, na moral, eu vou morrer, velho! Caraca! Ai, ai, ai! Ah, o cara cortou logo o assunto, velho. Que é isso? Referências Heavy Rare. Ainda bem que sou eu que edito essa bagaça. Ah, não adianta. Quem é o mestre da viadagem agora? Como assim? O que você quer dizer com isso? Que eu tirei o título de alguém aqui? Já era dele o título, pô. Ele só reafirmou. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Segue, Spider. Não vai terminar nunca essa bosta. Preciso respirar, velho. Se recomponham. Se recomponham. Ok. Então, vamos embora. Tá, né? Eu vou. A locadora que eu ia era a esquina do vídeo. Uma das, né? A que eu tinha outras, mas a que eu mais ia era a esquina do vídeo. É, ficava uma quadra da minha escola. E na mesma quadra do fliperama, né, que eu frequentava. Então, logisticamente era muito favorecido, como eu vou dizer, né. Ficava três, quatro quadras da minha casa, uma quadra do colégio, uma quadra do fliperama. Era muito fácil de ir. E, pô, e toda a minha galera ia lá, né, cara. Eu conheço amigos que eu tenho hoje que eu conheci na locadora, ou, sabe, pessoas que eu já conhecia antes, que eu reencontrei na locadora. Então, a locadora era um ponto muito bacana de ir, assim. E a história que eu tenho pra contar é... Já tô. Tá se rindo antes, cara. Meu Deus do céu. Já tô rindo, cara. Essa deve ser nível hardcore, né? Tô rindo porque é muito foda. Enfim. Só tinha uma galera que frequentava, a gente tinha uma galera que frequentava, e tinha um amigo nosso que ele foi entrar na turma muito tempo depois, né? Tipo, ele era mais velho que a galera, ele era bem mais velho que a galera, assim. Tipo, enquanto a gente tinha, sei lá, 18, sei lá, 16, ele tinha 25, entendeu? Já era mais velho, assim. Eu não vou lembrar exatamente em qual época que era isso. Mas a gente chamava ele de baiano. Então, porque ele vinha da Bahia, não sei o quê, e ele tava passando um tempo em Curitiba, ele tava procurando emprego, ia ficar por ali, tinha família e tal. Aí ele tinha o sotaque da Bahia e tudo mais. E ele era, cara, ele era muito gente boa, mas ele conhecia bastante jogos, assim, das antigas. Então, quando ele apareceu no locador, ele meio que ficou amigo da galera automaticamente, amigo da galera que tava ali, amigo dos donos da locadora. É, tanto que depois virou uma galera só, né? Porque a gente, o meu pessoal era amigo da galera da locadora, que era dona da locadora também, né? Que era uma família. Então, tudo faixa. Não, tudo faixa não. Mas muito mais pra frente depois a gente tinha play game na faixa. Eita! É, então final de tarde a gente sempre aparecia lá porque, pô, vamos jogar alguma coisa, né? Ia jogar. É, muitas vezes a gente jogou Street 2 e muitas vezes a gente jogava Tetris, o Tetris 2 mais Bombles, Super Tetris 2 mais Bombles, que pouca gente deve conhecer aí, mas enfim. É, mas voltando à história, esse como é que era o nome do troço? Super Tetris 2 mais Bombles. Nossa, eu ouvi falar nessa é o Tetris aí que eu mais joguei na vida. Por favor. Isso é horrível. Esse não quero alongar a história do jogo porque eu não quero queimar pauta, mas esse Tetris tinha um modo batalha. Como assim queimar a pauta, cara? Tu vai querer falar dessa? Não, porque eu quero falar um dia. Eu quero falar um dia lá pra frente sobre esse falar jogo. Sozinho, né? Vai falar sozinho. Né? Vai falar, vai ficar sozinho não, falando. Eu gravo com você, velho. A gente sempre quer falar merda desde o Atari, mano. Enfim, esse jogo a gente jogava muito, não vou me alongar no jogo aqui, mas a gente jogava muito, era tipo 5, 6 pessoas ao mesmo tempo ali rodando o controle. Eita! É, era bacana. Caraca! Cara. Era tenso, o jogo era tenso, então, enfim. Ah, não, eu vou ter que procurar esse jogo agora pra mim, 5, 6 pessoas jogando. É, a gente tipo era versus, né, tipo um jogava contra o outro, quem perdesse Tetris saía o quê? Fora. Repete o nome. Super Tetris 2 mais Bombless. Enfim, por isso que eu falei que esse jogo não é muito conhecido, porque muito provavelmente, Nilson, você não jogou esse Tetris. E nem ninguém, acho que talvez eu só o Zuma. Que é bem legal. É, ele não tinha naquele minigame de 999? Hein? Não, não. Nossa, não. Cara, então tinha 10 mil jogos, então, porque esse aqui é o décimo mil ali. O décimo mil? Décimo mil, você acabou de inventar um novo termo, é isso? Nossa senhora. Ué, é o primeiro mil, segundo mil, terceiro mil. Décimo mil seria 10 mil? Como é que tu fala 10 mil? Se você quisesse falar, por exemplo, 1 milhão, falasse 10 centenas. 10 mil centenas ou. Pô, mano, 10 100 milhares. Também não sabe, Eduardo. Então fica quieto aí. Continua esse 10 milhares foi a quantidade de papelote de maconha que tu fumou, velho. Nos Estados Unidos se fala número assim, meu querido. Então, lá todo mundo fuma maconha. Só, inclusive, tem alguns estados que são liberados. Olha aí, então, ó, é por só. Isso mesmo que eu tô dizendo, velho. Só, e liberado muitas outras coisas também, né? Mas enfim. Aí no sul também. Não, aqui não. Aqui a gente não libera nada. Proibido aqui. É tudo free. Segue, Spider. Não dá trela pra esse jogo. Caraca, eu vou. Toda vez ele corre, velho. Vamos em frente. Segue o barco aí. Vamos em frente. Segue então, o barco, enfim. Eu ainda sou editor dessa porra, então. Não quero entrar muito nessa história do play game aí e tudo mais, porque, enfim. É, e esse meu amigo baiano, voltando agora, né? É, a gente jogava bastante com ele e tudo mais. Só que tinha um dos filhos do dono da locadora que ele meio que se achava, assim, né? Ele era o bom da boca, eu sou foda, eu sei fazer tudo, isso aí é muito fácil, vocês são pato. E ele sempre se achava o bom de tudo, né? E eu lembro que ele jogava de vez em quando com a gente, não muito assim, ele era o mais afastado dos irmãos de videogame, assim, mas ele de vez em quando jogava. Então, eu lembro que saiu um jogo novo, e na época acho que foi Streets of Rage, se eu não me engano, um ou dois, eu não lembro. E esse cara, a gente começou a discussão do jogo lá, não sei o que, e todo mundo teve que ir embora. Tipo, eu tive que ir embora, porque eu tinha que, sei lá, ir pra casa, a galera tinha que ir embora, porque também tinha que ir pra casa, porque já tava tarde. E esse meu amigo ficou lá, o baiano ficou lá. Então esse outro cara, que era o filho do dono da locadora, começou a explicar pra ele do jogo. Porque ele não tinha pego a discussão desde o começo. E aí todo mundo falou. Daqui a pouco ele foi explicar o negócio do jogo e ninguém tava mais lá. E beleza, né? No dia seguinte, acho que foi num sábado, a gente voltou, né? Pra locadora lá e tudo mais, passou lá. E quando eu chego na locadora, esse meu amigo baiano tá no canto da locadora, assim, vendo os jogos, mas, tipo, meio amuado, assim, meio quieto demais, sabe como? Daí eu, pô, que estranho, né? Daí eu fui olhar mais de perto, tinha um negócio branco saindo da cabeça, como se fosse uma faixa, assim, da cabeça do cara. Cara, quando ele vira pra gente, ô, baiano, o que você tá fazendo aí? Cara, quando ele vira, o olho dele tá enfaixado na cabeça, assim. Sabe quando você passa a faixa em volta Eita, da cabeça? Eita, ué? Caralho, mano. Do olho. Como assim, cara? Então, o que que tinha acontecido no dia anterior? Como a gente tava saindo... Te aguenta. Como a gente tava saindo da locadora, ninguém viu o que aconteceu. Então, só ele contando depois. E ele contou pra gente, cara, lembra quando você estava aqui, que você estava falando do jogo? Então, o infeliz ali foi me explicar do jogo e a gente tava aqui na porta e ele foi me mostrar o golpe do jogo, como que era o golpe do jogo. O que que aconteceu? Quando ele foi me mostrar, ele pegou, encaixou a mão do lado na minha cabeça e foi meio que me mostrar como é que era a ajoelhada do jogo. Caraca, então, ai. Ele simulou a ajoelhada. E a ajoelhada... dele, cara. Ele não quase simulou, igual, ele executou. Quebrei a mão. Isso aí, o cara inventou o Kinect, maluco. Caraca, meu Deus do céu, cara. A origem do Kinect foi revelada. Caraca. Sei que foi muito foda, porque daí a gente olhou, ele olhou pra gente assim, eu não vou te explicar, eu vou primeiro te mostrar o que aconteceu. Ele o cara tava igual pirata, cara, né? Cara... O olho dele parecia do Rock 4, cara, que a gente falou aí. Cara, os piratas do Rumpocilio, né? Cara, ele tava com o supercílio inchado pra cacete, tudo roxo assim, sabe? A parte do olho. Vai ver, foi friamente calculado pra fazer cosplay do Rock. Nossa, não. Maluco, eu acho que... Eu acho que foi a barra de soda dele. Aí falou... Aí feito o Guile, né, velho? Cara, meu Deus, sei lá, cara. Eu sei que foi muito louco. A galera ia chegando e conforme eu vendo a cara dele, cara, mas dava muito risado. A gente teve que sair pra fora da locadora pra rir, porque a gente já tava incomodando lá dentro, entendeu? Tipo, imagina, cara, foi muito foda, cara. E a versão dele foi muito foda de contar. A gente foi perguntar pro cara que fez a joelhada depois. Cara, o que você fez? Você tá maluco? Pô, mas aconteceu, escapou, não foi por querer. E realmente foi sem querer, assim, mas ele exagerou, obviamente, na dramatização, né, cara? Então, cara, essa história todo mundo lembra até hoje, cara. Tão memorável que foi. É, cara, apareceu aquela telinha de continue pra ele. Nine, eight, seven. Cara, foi mais ou menos assim, porque é tipo o teto do continue mesmo. A foto do cara fudido lá, né, e o segundo rolando. Era tipo o teto do continue mesmo, o Nilson tá certo, cara. Meu Deus. Então tá, Spider, é isso aí, história, Spider. Tem outras aí, né? Spider da vida real. Tem outras aí, mas daí a gente vê aí se é pertinente ou não. Mas então, fala, se tu tem uma bem curtinha, conta aí que dá tempo. Cara, bem curtinha... Tem uma também que é engraçada. Spider é impossível. Porra. Vou tentar. Vai lá, Spider. Eu tenho o poder da mágica daí. Não, eu vou tentar ser menos expectativa. Vou tentar ser menos. Vai ser bem assim, ó. Vai ser bem assim, ó. A parte do Spider. Olha só. Vou simular aqui. Olha só. Vai, Spider. Conta uma história aí pra gente. E foi isso. Spider. Acabou. Fim da história. É isso aí, Spider. Enfim. Vai, Spider, vai lá. Essa história é bem rapidinho. Nesse grupo de amigos meus, tinha um irmão de um amigo meu que era mais velho, mais novo. Ih, pra começar que nem o Nilson agora, um irmão do amigo meu. É, mas é, né, cara? Infelizmente tá é. Tá bom. E ele era outro desses tipos que se achava muito, né, cara? Até hoje ele se acha o bom da boca aí, se acha pra cacete, fala que faz, acontece e também só se ferra, assim. Todo mundo tem raiva dele por causa disso até hoje. É. A gente, esse negócio de falar bom da boca, a gente falava que aí é o Cepacol aí, ó, o Cepacol. Aí, o que aconteceu? Esse cara namorava uma amiga nossa também, que a gente conheceu ali por causa da locadora, né, cara? Então, esse cara, ele não namorava, ele ficava com a guria e tal, não sei o que, por essa amiga nossa. E a guria é bem gente boa, assim, só que ela tinha recém separado, não sei o que, e ela tava no vamos aproveitar a vida, né, cara? E esse piá tava todo cheio de querer impressionar ela no dia, né? E eu lembro que aconteceu foi o seguinte, eles estavam pintando a locadora do lado de fora e tinha umas latas de tinta pra carregar, pra guardar, assim, né? E eu lembro que a guria vinha vindo, a gente via as pessoas vindo, sei lá, 2, 3 quadras de distância, né? Porque era uma reta, uma descida. E esse piá viu a guria descendo e a gente tava ali conversando. E ele quis dar uma de eu sou forte, eu sou foda, e ele pegou as 2 latas no ombro, né? Pra levar pra dentro pra guardar. Só que o que aconteceu? O animal me derrubou as latas de tinta. Com ele junto. Nossa, ele derrubou, abriu a lata, ele derrubou tudo, abriu. Cara, fez uma zona, cara. Sujou o carro dos caras que estavam na frente, sabe? Tinha carro estacionado na frente do local. Sujou a calçada, sujou o carro do cara, cara. Isso. Fez uma zona, cara. E a gente... saiu correndo. Né? Cara, a gente... Sério. A gente ficou rindo, acho que 1 hora quase seguida, cara. A gente tava rolando, cara, de rir. Porque o cara tinha sido muito besta, entendeu? Muito bom. E a guria veio chegando e não entendeu o que estava acontecendo, só viu ele se desequilibrando e caindo e derrubando todas as latas de tinta, sabe como? E roupa suja, carro sujo, cara, e a gente, era bem nítido assim, a cena era ele derrubando as latas e tinha um grupo de 5 caras do lado assim, mas se rolando de tanto da risada, cara. Porque foi muito engraçado, cara. Pergunta, né, cara? Depois desse dia ele ficou quieto, sei lá, acho que umas 2 semanas quieto, né, cara? Só mais... 2 semanas? Só 2? Ah, o cara era muito mala, né, cara? Quando o cara é muito mala, ele esquece, né? Ele vive num mundo autista que ele esquece o que ele faz, né? Porque ele é o bom da boca sempre, não importa, entendeu? Meu Deus do céu. Enfim, essa é a história rapidinha aí do cara na locadora querendo impressionar a guria, né, cara? Obviamente não deu certo e foi muito engraçado. Eu queria dizer que eu paguei com minha língua aí, viu, Spider? Parabéns pela história curta aí. Mas com certeza ele resumiu muito, porque ele ia detalhar o desenho, né, que se formou na lataria do carro. A programação, né, da tinta. Isso, a mistura das tintas, tá ligado? Ele ia contar como que o cara comprou o carro pro carro tá lá pra ter o desenho do carro. Que é na hora que ele chegar, assim, como o carro chegou lá, aí ele ia falar do desenho. Aí, Spider, cara, tá pesando aí, bicho. Cara, enfim, eu vou ser mais sintético nas minhas histórias agora. Não, cara, você pode ser orgânico também, você pode falar coisas naturais. Ai, que pariu. Felipe, tem alguma rapidinha aí, Felipe? Boa, tem a que eu acabei lucrando, né, velho? Tava lá na locadora jogando e tal, tinha acabado de acabar a minha hora, já não podia mais fazer a malícia do relógio, né, então já, eu fiquei por ali e tal, de repente chega uma turma de pivete novo lá na locadora, e eu sei que os caras começaram a brigar, velho, pra ver quem ia ficar com o controle 1 e o controle 2, velho, os caras iam jogar Street Fighter e um guri só sabia dar Hadouken pra um lado, tá ligado? Ele começou a reclamar com o outro, tal, daqui a pouco os caras começaram a trocar tapa, foi todo mundo expulso, tal, ficou aquela frescura. Quando os caras saíram, eu vi lá aquela 2 notinhas de 1 real no chão, né? Peguei e tal, debreei a nota, pá, com um pezinho assim e tal, fui botando. Peguei lá, tal, os 2 reais e... Bota mais 2 horas aí, dona Tatá. É nóis. E ela olhou pra ti e disse, então tá. Não, ela disse, então tá, vou botar aqui. Que pariu, velho. Bem tranquilo. Não sofri nada, assisti de camarote a briga e ainda... Ah, ainda recebeu pra assistir o UFC. Top. Fui lá dar uns Hadouken pelos moleques, né? Cara, eu lembro de uma vergonha que eu passei na locadora de um dia que a gente foi lá. Tava no começo da época do PlayStation. Então, tava na moda na locadora todo mundo jogar o PlayStation e coisa e tal. Aí, a gente foi jogar Mega Man. A gente foi jogar o Mega Man X3. Eu e um amigo meu. A gente juntou, papapá, então vamos lá, vamos jogar 2 horas de Mega Man. Ele conseguiu jogar 1 hora, eu consegui mais 1 hora, vamos lá. Aí a gente chegou na locadora lotada, cara. Ficamos esperando lá um tempinho pra conseguir achar a vaga no PlayStation. Quando a gente conseguiu e tal, tem um monte de gente urubuzando a gente jogar e tudo. Aí deu o videozinho de abertura e tudo mais. E apareceu a tela de loading pra começar a fase. Aí, né, você vai bancar o espertinho, bancar o sabichão. Eu fui ler o negócio lá, eu falei tudo errado. Cheguei e falei, no loading. Ei. Aí, rapaz... Tu falou o quê, Eduardo? No loading. Ah, tá aí, o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? Caralho, ué. Como é que é? Não loading. Ah, é assim que se pronuncia isso. Não loading, não loading. Ah, eu falava como tu tava falando aí. No loading? É. Rapaz, quando eu soltei essa na locadora, todo mundo começou a rir. E olhando assim, falei, ué, que o povo tá rindo? Aí um já virou atrás de mim assim, falou, ó, esse fala inglês pra caralho, ó. Vai dar aula de inglês pra todo mundo, não sei o quê. Eu falei, uai, o povo tá falando é de mim? Ah, o que tá acontecendo? Eu olhei assim, velho, todo mundo rindo, todo mundo. Desde... só encolhi na cadeira, assim, o fiquei Eduardo. Caladinho. Eu achei que era só eu que... O Eduardo, isso, só... desde pequeno você já era lesado, hein? Puta que pariu, você me demorou pra... Edu. Pensei que tu tinha chorado, velho. Não, cara, eu não chorei não. Dessa vez eu só me encolhi no cantinho, assim, na cadeira. Igual aqueles desenhos animados que você fica miudinho, pequenininho, assim, sabe? Eu fiquei na cadeira, assim, e fiquei jogando calado. Até acabar a hora. Eu lembro que quando os caras escolheram os jogos, assim, de PlayStation, aí tinha aquela... aquela monte de jogo assim, né, na parede, né? Aí você escolhia os números. Os jogos eram em números. Era do 1 ao 500. Tinha 500 jogos de PlayStation. Isso. Aí, cara, aí o cara... você falava assim, me dá o 500 e tal. Aí o cara ia lá, buscava, pegava na gaveta, né? E tirava o jogo. E ele ia nem pelo nome, pelos números, né? Isso. Aí o cara falou... O moleque chegou e falou bem assim, ô, oh, me bota aí, Presidente Ivo. Eu falei, o quê, moleque, você falou? Puta que pariu, velho. Esse jogo foi o jogo da Dilma, velho. Eu falei, o cara antecipou a vinda da Dilma. Eu falei bem assim, puta que pariu, Presidente Ivo, não acredito que você falou isso não, moleque. Aí a gente começou a rir, velho. Sabe quando a gente é moleque, você qualquer rir, rir de qualquer coisa, velho. Falei, puta, ah, é, moleque, pô, falou. Os caras... É, e isso virou meme, né, Nilson, agora? Falei, pô, Presidente Ivo foi foda, velho. Puta que pariu. Mas viu, né? Viu a foto da Dilma, né? Top Gia, pô. Top Gia. Bota Top Gia aí, dos caralho. Top Gia, velho. Top Gia. Top Gia uma tinha cara. E os molequinhos que pegavam o controle e jogando Top Gia e ia virando junto com o carro. Falar, caralho, aí... Aí é o Kinect. Aí era o Kinect mesmo, hein, velho. Puta que pariu. Ah, cara, eu tinha vários na locadora que eu via fazer isso, cara. O cara, às vezes, tava com o controle lá em cima, cara. Eu falei, o que esse cara tá jogando, cara? Eu ia ver, ele tava jogando Top Gear. Ele tipo, sabe, em cima, tipo, ele virava o controle lá pra cima pro teto, assim, sabe como? Sei como, tem um monte de gente que faz isso mesmo. Nossa, cara, não, impossível, né, cara? Não, né, mas enfim. Olha aí no post, Nilson, ó, o jogo que o teu amigo... Ó, oh, Presidente. Terrível. Não, e eu nem tinha visto isso aí, não. Eu tô falando isso aí porque o moleque chegou e falou, cara. Sim, pois é, eu falei pra ti, isso aí virou pra ele. Cara, mas eu, essas pronúncias aí era no mesmo esquema do Street Fighter lá, né, cara? Tipo, quantas pronúncias diferentes a gente ouviu por causa do jogo na locadora, a gente ouvia várias. E os golpes, pô? É, velho, nunca saiu um nome certo. Só É, só Hadouken. Tem Hadouken. Eu chamava aqui de Hadouken. Hadouken. Tá carai, velho. Hadouken. Hadouken. Hadouken. Hollywood. Hollywood. Aqui, Hollywood. O Gaion, como ele. Primeiro não era Gaion, né? Era Guile. Todo mundo falava Guile. Era Guile e dava um facão. Ou então Gillette. Ou Pente. É, aqui era Alex Boom. Ou então Harek Fu. Aqui era Alec Fu. Pente, a gente falava ver se dá o pente aí, cara. A gente pente? Falava Harek. Mas como o Flash Kick não tinha nome, né? O cara dizia pra mim que o nome do golpe era Ush. Ô, oh, porra. Ush. A gente chamava de então, até hoje a gente usa isso, cara. 30 anos depois de jogar o jogo no fliperama lá, a gente fala... Da aqui Ushi. Era Gillette. Eu acabei de descobrir que o nome do golpe é Flash Kick. Pra mim sempre foi Gillette Facão. É, o meu sempre foi direto. Ah, não, como assim? Eu acabei de descobrir. O nome do golpe já tá nos jogos há muito tempo. Pois é, pô. Mas a gente teve um. Pois é. Puta que pariu. Uai, pois é, cara. Tá, e tu sabe que o Alex Wu é Sonic Boom, sim, né? Esse eu já sei, que é Sonic Boom, ah, amém. E depois, Nils, quando a gente foi jogar o Street Fighter X Plus Alpha na versão americana lá, que era Dragon Punch, Fireball... Ah, mó nada a ver. Porque o jogo em japonês... Fireball. O jogo em japonês tava escrito em japonês, tá ligado? E no americano tava escrito... Tava traduzido, não tava escrito o nome. Mizarrão. Eu não lembro como é que era o Taxmax em Pukyaki. Ah, não. Aqui era até que Tartaruga e pronto, velho. Tartaruga, giratória. Helicóptero. Cuscuz. Ataque das corujas. Ataque das corujas. Coruja. Ataque das corujas. Sim. Tiger Robocop. Tiger Robocop era top, velho. Acho que o último que a gente falava direitinho era Yoga, né? Yoga. Yoga Fire. É, pô, cara, locadora era nostalgia. Bah, lembrar de locadora hoje é muita história, né, cara? Pô, eu andava por todas as locadoras da minha cidade. Cara, se tinha uma locadora nova, tinha que jogar naquela locadora. Sim, tinha que ir lá testar a locadora, ver se era boa, se tinha fita diferente das que a gente não ia. E pra alugar fita, velho, alugar fita que era foda. O cara, às vezes, queria um jogo, não tinha, vai em uma, vai em outra, vai... É, vixe, cara, eu às vezes andava pela cidade inteira pra alugar um jogo, era tenso. Cara, eu praticamente era dono de alguns jogos, cara, tipo, Mega Man X, eu não lembro se era o X10, não lembro qual era o X, enfim. E eu era praticamente dono, ela e a fitinha daquela do Yu Yu Hakusho. Porra, Yu Yu Hakusho do Super Nintendo, velho. Aí a pergunta, aquela que era tipo versus tipo Street Fighter ou aquela que parecia mais desenho? Versus Street Fighter, esse é muito bom, cara. Nossa, e os especiais com seminha. Pô, mas vocês sabem essa que eu tô falando que parecia desenho, né? Que você só colocava pro lado. Sim, era essa dois. Era muito chata, cara. Essa era muito massa, cara. Era o 2 e o Final. O Final também era assim, se eu não me engano. Esse é o Final. É o final que... A Yokushu final que eu acho massa, cara. Isso. Eu era praticamente dono dessa fita, porque eu ficava com ela direto, pagava, toda semana eu ia lá pagar a semana pra ficar com ela. E a outra que eu ficava também era o Taekwondo, cara. Puta que jogo! Eu fui dono de Kid Camaleon, né, velho? Puta merda. Peraí. Taekwondo, Taekwondo é esse? Qual que era essa? Você não tá confundindo com Best of the Best? Não, Taekwondo, um joguinho de Nintendo. Era muito foda, cara. Ah, eu joguei... Nintendo NES ou Super Nintendo? No NES. Super NES. Caraca. Isso. Não conheço. Pô, vi falar. Eu cheguei a ficar dono, cara, mesmo de duas fitas na locadora. De tanto que eu alugava, o dono da locadora perguntou pra mim se eu não quer comprar a fita. Não, te vendo por tanto. Eu falei, beleza, quero. Aí eu fui, comprei a fita da locadora. Porque o joguinho era tão legal, cara. Tinha vários lutadores de Taekwondo e era torneio, assim. Dá pra se imaginar que tinha lutador de Taekwondo nesse jogo aí. Aí... Uai, é de se esperar o mínimo isso, né, velho? Tá certo. Mas cada um tinha um estilo de luta diferente, tá ligado? Mas tinha um personagem que era o Ed Gordo do jogo, que só ficava apertando um botão e ele dava uma sequência infinita. Era muito legal. Aí tu pegava ele e ganhava, aí era legal, né? É, se vocês assistirem esse vídeo aí, depois eu não sei se o cara vai até a final, a luta final é fantástica, cara. É nostalgia puro se lembrar da luta final, sabe? Ah, o que acontece, sério mesmo, final. Nunca joguei, nunca vi esse jogo, maluco. Era muito legal. Olhando aqui agora. Enfim, e quando vocês tinham esse que ficar na... Esse é bem 3 por 1 real, baby. E quando vocês tinham que ficar na locadora, tinham que comer. Como é que vocês faziam? Pô, eu sempre levava lanche, velho. Sempre levava lanche. Não tinha nem... Já tinha gastado todo o dinheiro pra jogar? Eu sempre levava lanche, velho. Depois que eu descobri onde minha mãe guardava a chave da dispensa, meu velho, eu sempre roubava uns biscoitinhos, uns pipos e ia-se embora pra lá, velho. Ah. Assim, não. Mas tinha algumas locadoras que tinham coisa pra vender, né? Ah, tinha. Mas quem vai comprar na fomeagem da porra de videogame? Ah, não, né? Eu gastava todo o dinheiro pra jogar, não comia, não. Eu às vezes... Às vezes que a gente ficava raro, ali... Véio. Às vezes que a gente ficava sábado... Ou, sábado às vezes que a gente ficava na locadora, porque não tinha o que fazer, ia lá pra ficar com a galera lá. Pô, a gente procurava sempre os lanches mais baratos, né, cara? Então, como a locadora ficava num bairro que era, tipo... Tinha vários comércios em volta, então, tipo, a gente sempre tava em busca do X-salada que seja com preço honesto e com uma qualidade boa, sabe como? X, naquela época. Naquela época, cara. Tipo... Cara, Eu nunca comi X. Mas, cara, obviamente, a gente às vezes não tinha dinheiro pra comprar uma salada, a gente comprava, sei lá, um... Cheeseburger, é. Um cheeseburger, salada, mas comprava... É, aqueles biscoitos nas americanas, sabe como? Tipo, pra matar fome. Às vezes rachava um refri. Às vezes ia lá, comprava aquelas... Até porque os donos da locadora não deixavam o cara comer salgadinho. Cara, exemplo, é que, né, aqui... Eu acho que, eu comecei a comer realmente quando eu tava jogando e tal, só em lan house mesmo, velho. Acho que só isso. Que com a galera já... A galera já vendia, já tinha até frigobar dentro da porra da lan house e tudo mais, velho. É, já era as locadoras gourmet. Mas isso aí vai ficar para um cast de lan house, né? Sim, cara. Chore não. Eu não participarei, né? Perto da locadora aqui, nunca, cara. Tinha... Eu nunca fui numa lan house. Sério, velho? Não, nunca fui. Tô arrombado mesmo. Perto da locadora... Deixa eu me desligar aqui. Do lado da locadora tinha, ó... Tinha uma sorveteria que vendia picolé por 5 centavos. Maluco, eu ia com 10 centavos comprar 2 picolé. Cara... Feliz da vida. Imagino também que tu ia comprar feliz dois. Feliz da vida, eu olhava 10. Assim e falava: eita, vou jogar meia hora e vou comprar 2 picolés. 2 picolés é um pão, era muita... Fome o Nilson não passava. É, porra, miserável. Então tá, né? Então tá. Então, gente, vamos terminando por aqui esse cast tão nostálgico. Alguém tem mais alguma consideração? Considero que locadora não devia ter sido extinta, não. Que, porra, muito foda. E quem é novo, sinto muito por vocês. Nunca vão viver isso. Aqui ainda tem uma ainda, só que é de 360 e de Xbox One, maluco ali, só tem Xbox. Aí tem que ter um... Aqui não tem mais não, véio. Aqui não tem mais nem lan house, eu acho, velho. Tem os 6 videogames. Nem a única lan house que tinha aqui já tem fechou. Tem uns 6 videogames lá, tudo destravado, você pede o jogo, pá, o cara bota. Nossa, ainda é locador do mal. Aqui em Curitiba, acho que tem uma ainda, cara, mas faz tempo. Ô, Nilson, por que tu não abre uma locadora, Nilson? É, com o quê? Com um cartucho? Com um E360? Eu? É. Rapaz, com um videogame só? É. Um videogame só não dá, pô. Tem que ser no mínimo. Tem que ser no mínimo 3, pô. 3 videogames pra... É considerado locadora quando tem 3 videogames, então. Mas tem público pra você abrir? Rapaz, os moleques gostam muito de jogar GTA, futebol e alguns jogos online. Aí é foda, tem que botar internet. Futebol, cara, como todo mundo jogar futebol no locador? Pô, futebol é bom demais, velho. Até hoje, aqui o que os moleques jogam é futebol, GTA e jogo de tiro. Qualquer tipo de jogo de tiro os caras jogam, Halo, Call. Mas o assunto locadora não morreu, né? Ele vai voltar no futuro aí, ainda tem muita coisa pra falar de locadoras, né? Porque não necessariamente locadoras, mas a gente vai voltar pra dentro da locadora quando a gente for falar daqueles joguinhos clássicos de locadora aí, né? Opa! Tipo... Eu ia falar da história da locadora lá do Resident Evil, mas eu vou deixar pro cast do Resident Evil. Beleza. É, falar de Sunset Riders aí também, fodástico. Então, como o Felipe falou aí, é uma pena, né? É uma época que eu tenho muita saudade, época que eu me divertia muito, tinha muitos amigos, e hoje tudo isso foi trocado por um cabinho azul que vai no computador ou no videogame. Né? Eu ainda tenho amigo do tempo da locadora ainda, cara. É, locadora foi muito importante pra minha vida, porque por causa dela eu aprendi os algarismos romanos, velho, de ler o... Leia hora no relógio de parede, mano. Antes do Marcos aí fechar o cast, eu quero dizer uma coisa. Vocês, eu fiz um vídeo sobre locadoras, que esse vídeo é um dos vídeos mais vistos do meu canal, cara. É muito bom. Assim, né? Eu falo, esse vídeo realmente é muito nostálgico. Eu acho que o Team Blue, vocês já chegaram a assistir já. Sim, já assisti. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. É muito bacana. Quem não viu, vá ver aí no New World Gamer, que é foda. Vai estar no post. Tem as imagens da locadora na época, era vídeo gravado de época mesmo, o cara gravando os caras jogando ali Final Fight, jogando Streets of Rage, jogando Mario Kart, os caras jogando naquela época, jogando esse tipo de jogo. Muita nostalgia. Então tá, né? Então tá. Bom, então vamos começar aqui as despedidas... Felipe! Obrigado, Felipe! De nada, bicho. Fazer o quê, né? Tamo aqui pra gravar essa porra mesmo. É isso aí. Eduardo! Ô, oh, cara, eu que agradeço aí. É sempre bom estar gravando com vocês aí, galera. O cara tá baianando até na despedida. Neilson! Acabou as nossas horas, vamos embora pra casa agora. Dona Tata, o controle, o controle caiu. Não. Vamos voltar a hora um pouquinho aí, pô. Muitas vezes. Não, deixaram o controle cair muito no chão, agora tem que ir embora. Falou, galera. Valeu. Spider! Falou. Valeu aí, valeu todo mundo. Muitas histórias bacanas. É claro que a gente fez um cast só. Com certeza a gente vai voltar em outros, porque tem várias histórias locadoras, como já foi dito aí. E é isso, cara. Pena da galera que não pegou esse tempo aí, porque foi um tempo muito bacana. Foi mesmo. Quem pegou, mesmo. Por favor, comente aí, conte suas histórias, que a gente quer rir mais, velho. Quem viveu, viveu, né, cara? Não adianta. É verdade. Comentem no site aí, por favor, falem, relatem as suas histórias de locadoras aí pra gente, que vai ser muito nostálgico aí ouvir aí. E, pessoal, eu peço pra vocês aí, por favor, entrem no iTunes lá, comentem lá, deixem sua avaliação, o número de estrelas que vocês acham aí que a gente merece, mandem e-mails pra gente, que a gente lê todos os e-mails e os comentários. Por favor, então, mandem relatos aí dos seus tempos de locadoras aí. Quem nunca frequentou locadora pode mandar também aí o seu desejo por participar. História que ouvia do pai, do irmão mais velho, enfim. Vamos, né? Que vamos. É. Certo, pessoal? Então, abraço pra todo mundo aí e até a próxima viagem no tempo. Tchau! E-mails e comentários. Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura de e-mails e hoje sobre os Mamonas Assassinas, né? A repercussão que deu aí o cast dos Mamonas Assassinas. E aqui comigo, nosso amigo Spider. Fala, Spider! Fala, Team Blue! Fala, galera! Beleza? Tudo certo? Estamos aí! Vamos para mais uma leitura de e-mails. Certo, cara! Bom, então vamos lá. Infelizmente, o Spider, tem que confessar pra ti, cara, o cast rendeu bem menos do que eu imaginei. Eu achei que o pessoal gostava bem mais de Mamonas Assassinas. Tô aí na esperança de que no futuro aí as pessoas vão conhecendo aí o cast através desse e no futuro surjam mais comentários aí. A gente teve bem poucos comentários. Pois é, né? Eu também achei um pouco... A gente tava depositando uma expectativa grande aí, né? Pô, nostalgia lá no último nível, né? Sim. E estranhamente não teve a repercussão que a gente imaginava, né? Pois é. Mas vamos ver. Talvez seja uma semana atípica, né? Às vezes as coisas acontecem mesmo. Pode ser. Tem várias variáveis aí que pode ter causado aí. Não tanto comentário da galera, né? Mas os principais estão aí, né? Opa, sempre. Então sempre vamos lá, vamos começar aqui lendo. Primeiro eu quero ler aqui, o Spider, um comentário lá no episódio 7 de Tokusatsu, hein, a parte 1. Opa, massa, bacana. Olha só, Comentário do João de Jesus Júnior. Ele diz assim: consegui um tempo para ouvir. E daí ele fala assim: aê! Nossa, ele exagerou. Acho que trancou aqui, botando o E aqui. Mas enfim, trilhas muito bonitas. Bonitas? Bonitas é. Tá. Vamos deixar assim, né? Beleza. Aí ele imitou aqui, ele descreveu o Neilson falando o nome do Tokusatsu em japonês, né? É Tokusyu Satsue. E é isso aí, João. Muito obrigado pelo teu comentário aí, cara. Massa, bacana. Obrigado. Vamos chamar ele de triplo J, né, cara? João Jesus Júnior. Pois é. É Didi, é triplo X, né? Triplo Didi. Didi. Então tá, vai lá, Spire, lê aí um comentário sobre os Mamonas Assassinas. Beleza, vou ler aqui o comentário do nosso querido Zupão, né? Sempre participativo, hein? Ah, o Zupão demais. Ó, então, chorei de rir com as piadinhas, as músicas, putz, que nostalgia. Sim, escorreu um suor masculino no canto do olho. Não, fora... sabe o Spider? Eu acho que o Zupão foi atacado pelos ninjas cortadores de cebola. Pois é, agora esses caras estão aí, né? De vez em quando eles andam atacando todo mundo aí, cara. Eles aparecem por aí. É complicado. Fora que quando comecei a escutar o cast, logo do início já tocando as músicas inteirinhas dos Mamonas, pô, consegui cantar, lembrar a letra de todas. Cara, dava arrepio de ouvir as músicas. Sensacional. É isso aí mesmo, né, Zupão? As músicas, aquela que a gente podia... Faz tempo, às vezes, que a gente não ouve, mas é fácil, né, da gente lembrar as músicas, né? Pois é, e eu fico imaginando, o Spider, e se eu tivesse colocado só 10 segundos de música? Pois é, né? Essa é a pergunta de 1 milhão, que ficará sem resposta, né? Eu acho que não, hein? Eu espero respostas dos nossos queridos ouvintes. Segue. Vamos continuar aqui. A última coisa que eu poderia esperar de vocês era um cast sobre Mamonas. É isso aí, né, cara? A ideia também é surpreender de vez em quando, né? Pois é. E foi sensacional. Parabéns, de longe, o melhor cast de vocês. Pô, valeu, Zupão. Obrigado. Pois é, pra te ver, né, cara? A gente vê esses comentários, mas os números não refletem, né, cara? Mas é isso aí. Mas foi bom, eu gostei, pelo menos. Foi bom, eu também gostei. Fora que, vem cá, Mamonas era rock pra caralho. Muito mais rock que muita bandinha. Sim, com desprezo. Que se diz banda de rock de hoje em dia. E tenho dito. Parabéns pelo excelente cast. Pô, muito obrigado aí, Zupão. A gente também tava com a expectativa, como a gente já falou aí, muito alta, muito, muito pra cima do Mamonas, porque realmente é uma nostalgia muito, muito, muito violenta. Então, é isso aí, né, cara? Tudo isso que você falou. Obrigado do comentário aí, obrigado pela sua sempre participação. Certo, Zupão, muito obrigado. Abraço, cara. Bom, então, vou ler aqui um comentário aqui de um cara que já é conhecido aqui na praça, né? Sempre comentando, né? Quem será? Nosso querido Vitor Urubatan. Boa. Bora lá, então. Caras, parabéns pelo cast. Obrigado, Vitor. Certos momentos eu esqueci que estava ouvindo o programa, já que as músicas praticamente me fazem voltar no tempo. Olha só. Eu concordo totalmente com o discurso do Edu, que quem me dera se o lixo cultural fosse tão bem arranjado e crítico como eram os dos Mamonas. E claro que aquele tom de zoeira talvez não passasse nos dias de hoje. Isso é bem delicado mesmo. Pois é, bem delicado mesmo. Mas podia ser que não fosse para qualquer lugar, né, o Spider, passar em qualquer emissora ou tocar em qualquer rádio, porque tem umas músicas podres hoje em dia que não dá nem pra colocar dentro de casa pra escutar. Nem fale. Eu acho que nos dias de hoje, talvez aquela coisa, se talvez se começasse no YouTube, talvez a coisa fosse mais fluida, né? Pois é. Porque é um território mais sem lei, por assim dizer, né? Nas emissoras hoje, mais talvez... Mais ou faça... menos, né? O YouTube também, né? Bom, vamos lá. Apesar de moleque e não entender boa parte do sentido das coisas que falavam, eu gostava da zoeira galhofa e a molecada geral se divertia com tudo isso. O que hoje para mim é algo muito marcante, já que todos os adultos e crianças curtiram os Mamonas Assassinas pelo menos onde eu vivia, né? No fim, aquele discurso do Dinho praticamente mostra quem quer, luta e consegue chegar lá. Observação, eu refleti depois de ouvir o cast a respeito dos Mamonas e, caras, acho que Mamonas foi um grande meme musical da época. Cheio de zoeiros e referências. Certo, Vitor? Muito obrigado, cara. Pois é, né, cara? Eu acho que era mesmo, hein? Não, era. Era. Isso assim, como faz muito tempo, né, cara? Agora que a gente tá começando a relembrar, é capaz que isso volte aí, né, inclusive. Eu torço pra que volte, né? Nem que seja na forma de meme, inclusive. Pois é, vamos ver então como é que vai fazer então. Vamos ver. Segue. Então beleza, vou ler um comentário aqui do Thiago Ramos Melo. Só um pouquinho, o Spider, sobre o Thiago Ramos aí, nosso querido Thiago, que é outra lenda aí, que sempre tá comentando e acompanhando a gente aí. Cara sempre presente nos comentários. Eu fiquei sabendo essa semana, casualmente, que ele também é participante de um podcast, cara. E eu gostaria de indicar aqui pros nossos ouvintes o podcast que ele participa, que é o Zapcast. Olha aí. Zapcast. E casualmente também aconteceu um Inception aí, hein? Eu fui lá no Zapcast, ouvi o episódio 12 deles. Virais musicais. E adivinha o que tinha no cast? Bah, Mamonas? Mamonas Assassinas. E isso que eles tinham gravado mais ou menos 6 dias antes eles tinham lançado esse cast. Putz. 6 dias antes do Mamonas Assassinas. E eu fui lá ouvir. É fantástico para quem quer voltar, realmente voltar no tempo aí. O pessoal do MachineCast, os ouvintes do MachineCast vão se identificar bastante ali com o conteúdo que eles fazem lá. É sensacional. Eu só lamento não lembrar o nome dos outros integrantes, porque eu escutei apenas esse último, não escutei os outros ainda, né? Mas o Thiago participa lá, o cara parece que viveu cada uma daquelas músicas lá intensamente lá. É bem divertido, aconselho aí pro pessoal, quem quiser ir lá ouvir. É só entrar no site deles lá, é Zaptoscast. Nossa. Nossa. É zaptoscast.blogspot.com.br. Ou procura aí no Google aí, Zapcast, e aí vai lá e ouve os episódios lá deles lá, que é bem legal. Eu gostei, pelo menos eu gostei. Se alguém quiser ouvir aí, fica aí a dica, certo? Certo. Então vai lá, Eduardo. Vai lá, Spider, tem aí um e-mail. Massa. Como é bom relembrar bons momentos aqui no MachineCast. Mais um episódio fodástico e ainda falar da banda instantânea de maior fenômeno no país. Conheci Mamonas como todos, a maioria, no rádio exaustivamente e também nos programas dominicais. A luta ferrenha de Faustão e Gugu, que era pior que briga de mulher pra pegar o buquê de noiva em festa de casamento. Caraca! Conseguiu definir bem. É, boa definição. Principalmente com o Ritos Pelados em Santos. Eu era bem moleque, 8 anos, e nem tinha noção das letras. Ficava somente doido e fazendo riffs de air guitar na sala, que nem retardado, e receber chinelada dos meus pais, que achava estranho. Tudo mesmo. Da banda. Depois meu primo ganhou o CD da banda, fiquei ouvindo sem parar com os outros e cantarolando Sabão Cracrá, na casa da minha avó em Fortaleza. O adeus foi mais forte ainda em março, mês do meu aniversário ainda. Acordei de manhã e vendo os plantões direto falando do acidente de avião dele sem parar. Fiquei acompanhando e triste, pois era uma banda que alegrava a todos com seu estilo zoeiro e infantil, que todos queríamos ser na década de 90. Em São Paulo, morava bem distante da Serra da Cantareira. Morava no bairro que faz divisa com Guarulhos. Mas dava para ver a serra bem direitinho. E toda vez que vejo, lembro do triste momento. O legal da banda era seu estilo reverente de trazer assuntos que eram bem sérios, como a vida capitalista, a vida de um gay ou de um nordestino, a ida para o Boqueirão, Baixada Santista, para falar a verdade, que todo paulista adora ir no feriadão, sem tomar chifre do alemão. Em músicas divertidas, de fácil ou não entendimento para todos, e vestidos como se fossem crianças retardadas em um programa adulto. Sucesso para todos e que cada vez mais cresça esse espírito nostálgico que alegrou e ainda alegra com o tempo nossas vidas, pois para nós eles estão vivos em nossos corações. Vida longa, velha máquina, e a saudosa Brasília Amarela movida a álcool de origem duvidosa. Vida longa aos Mamonas. E qual será a próxima maçã musical do cast? Ó. Algum de vocês gostam do estilo só ou vários? Valeu. É, essa é uma pergunta bem interessante aí, Thiago, que a gente, né, constantemente